Aleluia, Deus. Tem tanta notícia ruim nesse mundo. Você concorda comigo ou não? É tanta notícia ruim, é tanta mentira. Se liga uma televisão, ouve opiniões do mesmo fato acontecido, opiniões assim, ó, um apoiando, o outro sendo o contrário. Alguém está mentindo. É ou não é? Matam pessoas. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista sobre a liberação de droga. E incrivelmente tem gente que quer defender a liberação da droga. Sendo que desde lá, a cerveja é uma forma de droga, ou o vinho é uma abertura para outras drogas, ou o dito simples cigarrinho. Como é que vamos defender um negócio desse? É ou não é, irmãos? Que abre caminho para um monte de problema, até mesmo de saúde pública. E aí tem gente que defende um negócio desse. Às vezes a gente ouve essas notícias e dá um mal-estar. Eu ouvi que a presidente Dilma fez um negócio aí que é para ajudar as pessoas e usuários de crack, e talvez na sua melhor intenção, mas o segundo escalão é a favor, e as coisas não andam, e não andam, e não andam, porque o segundo escalão não deixa andar. Você já pensou isso? Porque tem gente favorável à desgraça dos outros, tudo por causa de dinheiro. Essa notícia não te incomoda? Ela me incomoda, irmãos. Acho que eu não consigo ficar passivo. Quem consegue ficar? Ah, isso é problema dos outros, isso não é problema meu, nem dos meus filhos. Olha, tomara que não seja nunca, mas às vezes um dia isso vai bater a porta, quem sabe de um familiar nosso, tomara que não. Ou de um amigo nosso, ou de um filho de alguém aqui da igreja. É ou não é, irmãos? Mas eu quero falar de boas notícias. No meio de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade perversa, uma sociedade, vamos dizer, mentirosa. Concorda comigo ou não? Essa sociedade é só engano. É só desgraça. As pessoas hoje chegam e te dão um tiro e não acontece nada com elas. É ou não é? Você tem olhado televisão de vez em quando? Se mata uma pessoa mais fácil hoje do que se mata um macaco. Bom, macaco nem se fala, né? Se mata uma pessoa mais fácil que se mata um jacaré. Se matar um jacaré vai te acontecer muitas coisas. Se você matar uma pessoa, que nunca aconteça isso no meio do povo de Deus, talvez não aconteça nada. Vocês estão vendo os valores, estão tudo invertido. Mas eu quero falar de um homem que viveu numa sociedade pior que a nossa e se manteve fiel a Deus. Vamos lá? Capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis. Veja na sua Bíblia. Talvez a gente está se sentindo assim, em geral, inseguro para andar nas ruas. Inseguro para criar filhos. Tem casais que chegam e já me disseram, ó, pastor, nós não queremos filhos, ou o máximo um filho, porque esse mundo está muito, muito ruim. É verdade. Mas não seja esse o argumento para você ter só um filho, viu, meu irmão? A Bíblia diz que filho é bênção. Amém? Filho é bênção. Se você quer ter 2, 3, 5, 10, se vocês dois casal suportam, é claro, né? Vai aumentar? Eu vi que ele deu uma olhadinha para ela. Vamos lá, capítulo 6. Eu acho que ele disse, vamos ter mais uns. Eles têm só dois. Vamos ter mais uns. O pastor falou que quantos quiser. É, cada casal se acerta, viu? Vamos lá, capítulo 6, versículo 9. Veja ali. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus, agora está a ênfase dessa noite, contemporâneos. Vá comigo a uma outra palavra de Deus ali em 1 Samuel. Veja comigo no capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 26. Pode me acompanhar aí nesta leitura. 1 Samuel 2:26. Veja ali, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e no favor dos homens. Eu peguei dois personagens da Bíblia. Os dois viveram num período horrível, e agora eu estou dizendo, pior do que o nosso. Por que que Deus destruiu o mundo na época do Noé? Por que que Deus fez com que viessem águas debaixo da terra e águas de cima do céu e inundou o mundo? Por causa daquela sociedade que decidiu viver sem Deus. Lembram disso? Aquela sociedade que virou as costas para Deus, mas naquela sociedade vivia um homem com sua família, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Foram 8 pessoas que naquele tempo viveram de uma maneira completamente diferente da sociedade de então. Dá para viver diferente desse mundo, meus irmãos? Dá ou não dá? Dá. E é isso que Deus espera de nós. O Noé foi um homem justo, no meio de uma sociedade injusta. Ele foi um homem reto, um homem íntegro, no meio de uma sociedade mentirosa, falsa, fraudulenta, tudo. Noé é o homem certo. Um homem reto. Quer dizer, às vezes os irmãos dizem, é verdade, pastor, está tão difícil ser um crente fiel a Deus, ser um crente reto no meio de uma sociedade torta. Irmãos, sempre foi difícil ser crente, sabia? Sempre o crente andou na contramão, seja a época que for, a sociedade não mudou. Você sabia? Às vezes as pessoas dizem, 30 anos atrás era fácil ser cristão. Tem uns irmãos aqui que já tem mais de 30 anos de fé, né? Era fácil ou não era? Nunca foi fácil. Alguém diria, hoje está até mais fácil. Parece que hoje está meio popular ser cristão. Está muito badalado, é artistas, é jogadores de futebol. Tem bastante cristãos em diversos segmentos da sociedade. Nunca foi fácil. E aqui nós temos um homem, o Noé, que ele tinha uma identidade bem definida. Todo mundo sabia que ele era um homem de Deus. Olha, eu gostaria que as pessoas olhassem para você, olhassem para mim, olhassem para a nossa igreja e possam dizer, aqueles homens lá são sérios. Aquelas mulheres lá amam a Deus. Aquelas pessoas têm um compromisso com Deus. É disso que Noé estava sendo assim uma luz naquele ambiente. Identidade bem definida. Também aqui valores, esse homem, esse Noé, tinha valores bem claros na sua vida. O que valia mesmo, ele tinha. Tempo atrás, eu lendo uma revista, dessas revistas semanais, e uma moça artista, que vinha de um berço cristão, vinha de uma família cristã, e ela dizia assim, numa daquelas frases lá da revista, perdi a batalha na guerra contra os meus hormônios. O que ela queria dizer? Que os meus hormônios, eles queriam prazer, prazer, prazer, e eu liberei. O que de repente foi ensinada no berço que nasci, na família que nasci, a ser uma moça correta, uma moça cuidadosa com seu corpo, ela mesmo diz, perdi a batalha para os meus hormônios. Ela está dizendo, me larguei, me atirei na vida. A sociedade, então, conseguiu engolir ela. Sabe, a sociedade tem engolido muita gente. Sabe como é que Deus chama a sociedade aí fora? De mundo. E a Bíblia diz que o mundo é dominado pelo diabo. Preste atenção nas notícias de jornal, de telejornal, de internet. Preste atenção e você vai ver como o diabo manipula as pessoas. É claro, elas cederam. Elas se renderam, elas seguem aquele jeito de Satanás agir. Sabe o que eu digo que o diabo faz? Ele atrai. Ele faz promessas mentirosas desde a primeira promessa que ele fez. Qual foi a primeira promessa que ele fez para Adão e Eva? Comam do fruto que Deus disse que não comessem. Comam, porque o dia que comerem, vocês vão ser igual a Deus. Essa velha mentira ainda continua funcionando. Comam que vocês vão ser felizes. Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Para que conhecer o mal? Porque o ser humano só conhecia até então o bem. Mas o diabo estava no fundo dizendo, comam, mas o ser humano não se deu de conta. Comam que vocês vão me conhecer. Eu não quero conhecer o diabo. Quem é que quer aqui conhecer o diabo? Ninguém quer. A Bíblia diz que ele é homicida. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é comparado a uma serpente, um dragão, um leão devorador. Quer dizer, com essa imagem toda que tem a respeito do maligno, vamos nós querer se aproximar dele? Não. Pois Noé tinha isso bem claro, no meio da sociedade do seu tempo. Ele tinha uma conduta pública, que todo mundo sabia quem ele era. Alguém de vocês podia me dizer, pastor, será que vale a pena a gente manter a vida com Deus? Todo mundo faz errado. Primeira coisa eu vou te dizer, nós crentes não somos todo mundo. Nós somos diferentes. Eu sou. E você? Nós somos diferentes. As pessoas podem fazer falcatruas, vamos dizer, nós não vamos fazer. As pessoas podem mentir, podem enganar, mas é as pessoas sem Deus que estão fazendo isso. Nós não vamos fazer, ainda que às vezes somos tentados. Você não é tentado? Eu sou. Se alguém aqui não é tentado, já parece que não está nesse mundo. Já foi arrebatado, mas está aqui, então não foi arrebatado. Mas nós, junto com o poder de Deus na nossa vida, o Espírito de Deus agindo em nós, nós vamos ter forças para refrear os convites malignos, para dizer não. Você acha que nos aqueles 120 anos em que o Noé estava construindo a arca, será que o pessoal não debochou muito dele? O que você acha? Como, muito mais do que como fazem conosco. Será que naquela vida inteira de Noé, que ele viveu mais de 900 anos, será que muitas pessoas não convidaram Noé? Para com isso, Noé. Vem curtir a vida ao nosso modo. Vem aproveitar, que desperdício. O pessoal vivia 900 anos, 700 anos, 800 anos. Que desperdício. Tu é um homem regradinho. Tu é um homem que ama a Deus. Nem sabemos se Deus existe, talvez diziam para ele. Deboche para desviá-lo. Como se o deboche não funciona, então se faz um convite. Venha para o nosso lado. Venha experimentar o nosso jeito de viver. Mas diz que Noé continuava sendo um homem íntegro. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A igreja cristã da atualidade, como de sempre, mas da atualidade que nós vivemos agora, precisa de homens como Noé. Amém? E precisa de mulheres. Aqui não tem o nome da mulher do Noé, como a da mulher de Noé. Amém, minhas irmãs também? Mulheres que não cedem ao erro. Homens que não vão ceder ao erro, apesar da tentação, apesar do convite, apesar da pressão. Vou dizer, não, eu sou do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Saiu uma pesquisa. Naqueles países que a qualidade de vida são os mais ricos, Noruega. Lá naquela região norte da Europa. Eu vi a pesquisa hoje. Quem usa drogas lá nos países ricos tem os trabalhos menos pagos, os trabalhos mais simples. Mesmo num país rico, os usuários de droga não conseguem os melhores empregos. Até o mundo faz uma seleção. Não é? Nós, crentes, somos diferentes. Nosso país vizinho aqui, Uruguai, liberou a droga, né? Um país cá entre nós, são nossos vizinhos, mas um país, entre aspas, miserável. Comparado no tamanho e nas finanças do Brasil, um país pequeno. O que isso vai trazer para um país? Pense um pouco. O que isso vai trazer? Um país que já é pobre vai ficar mais pobre. Não é que agora alguém é contra e a favor, está dizendo... Não, irmãos, as pesquisas estão mostrando que quem usa, ou países que liberaram, já estão voltando atrás. Nosso vizinho está agora abrindo uma porta que outros já estão fechando. E o nosso país quer abrir uma porta que outros já fecharam. Para quê? Para quê ir pelo caminho que outros já fizeram a dura experiência e se quebraram, e a sua juventude se quebrou, e o seu cidadão se quebraram? Para quê que nós vamos pelo mesmo caminho? Não! Noé era um homem íntegro. Como estamos precisando de homens íntegros. Profissionais íntegros. Estudantes íntegros. Não adianta a gente falar de integridade e o cara cola lá na escola. É ou não é? Não, aí não funciona. Nós precisamos de gente íntegra em tudo que é setor. Quando somos convidados a fazer algo errado, dizer, não, isso aqui eu não faço. Por quê? Porque eu sou cristão. Porque eu respeito o meu Deus. Eu quero ser um bom testemunho para as pessoas, é por isso que eu não faço. A gente tem que falar também por que não faz. Qual foi o fim dos contemporâneos de Noé? Onde é que deu tudo aquilo, aquela sociedade liberal, em que valia tudo? O que que deu? Afogamento, morreu todo mundo. E o que que deu com Noé e sua família? Salvação. Salvação. É esse, às vezes as pessoas dizem, mas pastor, não vale a pena. Eu tenho amigos meus, alguns não tenho mais, eu tinha, porque já morreram. Nos criamos juntos. Eles morreram ali pelos 40 e poucos anos de droga, de bebida e de outras coisas, de violência, porque não quiseram o Senhor. Eu lembro muito bem a época que a gente se converteu. Muitos outros jovens se converteram, mas alguns voltaram atrás. Abandonaram o Senhor e foi um caos a vida deles. Tantos que alguns já estão no cemitério, para não dizer no outro lugar. Entenderam? Eu acho que estão no outro lugar. Mas eu não vou me atrever a querer dar sua opinião. Isso cabe a Deus. E você percebeu o outro personagem que eu citei hoje à noite? Samuel era um jovem que crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Onde é que Samuel se criou? Na casa do pastor. A mãe do Samuel e o pai, um casal crente, crente ao máximo, levaram o filho, entregaram para Deus. Entregaram para Deus. E seria a casa do pastor na época, né? Pastor, nós queremos que nosso filho se crie aqui dentro da igreja todos os dias. Se fossem algumas igrejas, iam botar uma gravatinha no Samuel. Bem pequenininho, né? 3 anos, já bota uma gravatinha, né? Pois entregaram a criança lá para o pastor Eli, era o sacerdote, o grande sacerdote. É, foi pela fé de Ana e do marido dela, o Eucana. Foi pela graça e promessa de Deus que aquele menino se criou no Senhor. Porque a casa do pastor Eli era uma miséria. Os filhos do pastor, eu estou usando pastor porque é o termo atual, né? Antigamente era sacerdote. Os filhos do pastor roubavam da oferta, está escrito aqui na Bíblia, né? Roubava oferta, os irmãos traziam oferta aqui, eles pegavam só as notas de 100. As de 50 também vai, mas o resto, na troca nós não queremos. Os guri eram ruim demais. Tem uma irmã ali balançando a cabeça, né? É, mas é, a Bíblia fala. Aqueles guri eram tão ruim. Além de ladrão, iam transar com as irmãs. Sabia? Está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia não esconde as coisas. Pastor, o que é isso, pastor? Não te preocupa, estou usando uma palavra bem leve. Os guri eram ruins demais, eram promíscuos. Esses guri eram o que tinha de mais ruim no culto, não se comportavam, eles não respeitavam Deus, não respeitavam o pai deles, não respeitavam as irmãs da igreja, não respeitavam nada. E ali se criou Samuel, vendo aqueles moços. Samuel era uma criança de 3, depois 5 anos, depois 7, 15, e vendo aquilo tudo dentro da igreja. Se fosse ao natural, era para dar errado Samuel, né? Mas Deus estava com aquela criança. Desde pequeno, Deus falava com aquela criança. Aquele menino temia a Deus desde pequenininho. Aquele menino ia dormir lá perto do sacerdote. Aquele menino não se misturou com os filhos do sacerdote. E não comeu, não se aproveitou das ofertas, não. Quem eram os contemporâneos de Samuel? O que tinha de pior? O que tinha de pior? Os contemporâneos, a sociedade da época do Noé, o que tinha de pior? Talvez nós vamos, pastor, a coisa está feia no nosso país em termos de sociedade, está. Mas é aqui que nós vamos ser sal e vamos ser luz no meio das pessoas. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer, pastor, eu gostei de trabalhar só no meio dos irmãos, só no meio de crente. Eu sei que é bom. Mas nós vamos ter que ser reto e íntegro no meio do descrente. Não é, meus irmãos? Nós vamos ter que representar Deus ali onde não tem luz. Nós vamos ter que levar, ainda que seja só você, uma lamparina ali, vamos levar. O Samuel se criou no meio de uma casa, de um ambiente, em que tinha gente que amava a Deus. Tinha. Mas as mais próximas dele, que eram os filhos do pastor, mais velho que ele, inclusive, ali aqueles moços, a vida deles era uma lama só. Uma sujeira só, aqueles moços. Mas ali estava. Se criou, Samuel se criou num ambiente muito perigoso. Vocês vão entender porque eu digo perigoso. Porque os filhos do pastor, eu já disse, eram ladrões. Eram hipócritas. Talvez chegavam no culto, sentavam bonitinho. Mas todo mundo sabia que aqueles moços não prestavam. Vocês estão vendo o ambiente perigoso que ele se criou? Para ser influenciado? E ele ali se manteve. Você está ainda com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel? Tem umas coisas que eu tenho que te mostrar. Eu tenho que te mostrar isso hoje à noite. Veja ali. Um dia Deus não aguentou mais. Aquela criança foi crescendo, crescendo. E a Bíblia disse, Deus estava com aquela criança. Depois era jovem, Deus estava com aquele jovem. E ele via todas aquelas coisas feias, mas não se misturava com as coisas erradas. No 2:27, dê uma olhadinha ali. Veio um homem de Deus. Olha, um homem de Deus veio ao sacerdote Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó. Deus está dizendo, eu me manifestei para vocês, eu me revelei para vocês há tanto tempo. Agora o que que diz particularmente no 28 ao sacerdote, seria o pastor. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Eu te escolhi, ele diz ali mais, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Eu te escolhi, eu te abençoei, eu te dei oferta, está dizendo aqui, 29. Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? Vocês estão pisando, pisoteando na oferta. Diz mais, no 29, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores das todas as ofertas do meu povo de Israel? Por que que tu honra Eli, pastor, falando para o pastor, por que que tu está honrando mais teus filhos que a mim? Tu deixa os meninos roubar, tu deixa os meninos se prostituir, tu deixa teus filhos isso, isso e isso, e tu não faz nada. Deus perdeu a paciência com os sacerdotes. Não era para o sacerdote ser uma referência. Era para ser um homem exemplar para aquela sociedade. O próprio sacerdote está frágil. Os filhos dele nem querem falar, nós já falamos. Verso 30. Olha o homem de Deus falando para ele. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém, ó, Deus mudou de ideia nesse caso agora. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias, agora o juízo de Deus, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Cortarei os mais velhos, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. E verás o aperto da tua morada, da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel. e jamais haverá velho, as pessoas não vão envelhecer, vão morrer precocemente. Olha o juízo, olha o juízo. Verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer tua alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Quem é o culpado disso tudo? O pai frouxo. O pai pastor, nesse caso aqui. O pai sacerdote que via seus filhos errando. Mas o jovem Samuel amava a Deus, não se misturou, se criou junto ali, mas não se misturou. Ele se criou junto, mas não pegou aqueles maus hábitos, ele se preservou. 34, olha, o homem de Deus continua dizendo para o sacerdote: ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus filhos, ao Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. O que, que eles faziam? Roubavam a oferta, se prostituíam, desonravam Deus, desonravam o pai deles, desonravam a obra de Deus. Esses dois vão morrer no mesmo dia, diz aqui a palavra de Deus. Chega, meus irmãos, já deu para captar um monte de coisa? Quando a graça de Deus é desmerecida, quando Deus é provocado ao extremo na sua paciência. Deus tinha feito uma promessa para Eli: nunca vai faltar um sucessor. Mas desde que os filhos de Eli fossem permanecer no caminho. Deus disse: Eli, acabou. Não posso manter teus filhos sacerdotes com esse tipo de filho que tu tens. Mas não é bem isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar principalmente da influência má que esses moços queriam transmitir a Samuel. E Samuel se preservou. Você pode morar na pior família da face da terra. E você que está aqui me ouvindo, a maioria aqui já é de uma idade que pode pensar muito bem sozinho. Você pode estar no pior ambiente de trabalho. Você pode estar em péssimos lugares e ainda assim você tem força para conservar a tua vida, amém? Para conservar a tua retidão, para não te envolver com o ambiente, você é do Senhor. Não te envolve, não te rende. Esse mundo atrai, esse mundo distrai, e aí, por último, esse mundo destrói. Atrai, distrai, destrói. Isso o diabo faz. O mundo é dominado por ele. Pessoas são usadas por ele para quererem nos destruir. Elas nem sabem, algumas delas nem sabem. Ah, vou destruir o fulano. Não, não sabe. É o jeito que eles vivem leva à destruição. Não estou dizendo que alguns de propósito vêm, outros vêm para destruir. Mas alguns nem sabem porque eles próprios estão num processo de destruição. O que aconteceu com os filhos de Eli? Os dois morreram no mesmo dia. Maldição. O que aconteceu com Eli? Caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. Um acidente doméstico, morreu num acidente doméstico. Já pensou? O que aconteceu com os futuros filhos deles, neto, bisneto? Nem mais foram sacerdotes, acabou aquela sucessão que Deus tinha levantado, que seria o sacerdote pai, depois seria o filho, depois seria o neto, o bisneto, e assim por diante. Deus acabou com aquilo. Acabou a raça do Eli. O assunto hoje não é educação de filhos, irmãos. Mas acho que respinga um pouco. Respinga um pouco. O assunto hoje é dois homens. Noé. Vamos dizer um homem maduro e adulto. Se fosse para o nosso padrão, um homem velho. Mas nós peguei o outro, peguei um jovem, um jovenzinho, praticamente criança. E foi crescendo. Você pode ser fiel, você pode ter nascido no meio de uma família, tudo errado. Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para ser diferente, seja diferente. Você começou a entender as coisas de Deus, mantenha-se. Você pode trabalhar num ambiente lá que todo mundo lá se prostitui, rouba, mente, engana. Você não precisa pegar aqueles hábitos errados deles. Não precisa e não deve. Faça eles pegar os teus hábitos. É ou não é, meus irmãos? Eu não tenho medo de viver perto de descrente. Não tenho. Você não tem também, né? De trabalhar com pessoas que não creem. De pessoas que são idólatras, pessoas... Não tem medo. Você não se garante? Você é que vai influenciar eles. Não eles, você. Só se a gente é um crente meio carnal, meio com um pé na igreja, um pé lá fora, aí tu não te garante mesmo. Mas eu espero que você tenha força da parte de Deus, um relacionamento tão bom com Deus que você se garante. Amém, irmãos? Samuel, será que Samuel não foi convidado pelos filhos do pastor? Vamos comer um churrasquinho da oferta roubada. Claro, era carne que eles ofertavam lá, né? Vamos comer um churrasquinho. Se fosse hoje, pegava aí 500, vamos lá torrar na melhor churrascaria. E o Samuel devia dizer, não, eu vi, vocês pegaram de Deus, eu não vou fazer isso. Que moço, hein? Que moço. Que firmeza interior por causa de um ótimo relacionamento com Deus. Então, como Samuel, estou imaginando, Samuel não aceitou o convite daqueles moços. Se criaram tudo na mesma casa. Aí, de certo, começaram a fazer bullying com ele, né? Pegar no pé, debochar dele. E Samuel se mantinha. Talvez iam dizer, ah, tu é o crentezinho. Se fosse hoje, né? Samuel, 12 anos, 10 anos de gravatinha. O crente de gravatinha. Para pressionar o adolescente. Aí, adolescentes. Não cedam. Tem uns quantos lá em cima, ó. Não cedam. Quando vem pressão. Eu sei que não é fácil. Pede ajuda do pai, da mãe, do pessoal que está perto de ti aqui na igreja. Peça uma ajuda. Quando vem a pressão. Adultos, não cedam. Qual foi o final desses moços? E do próprio Eli? Um final miserável. Qual é o... Se dá para dizer a vida inteira e o final... E o final de Samuel. Samuel se tornou o homem mais importante de Israel. Na época dele, disparadamente o mais importante. Pode se criar num lugar ruim? Alguma coisa boa? Pode. Quando tem o toque de Deus, pode. Pode. Não é dizer, ah, o fulano é da família tal, lá Deus foi buscar um. Eu acho que muitos de nós nos enquadramos na família problemática e Deus foi buscar um, não foi? E Deus buscou o outro depois, e depois o outro, e depois o outro. É, o Senhor disse aqui, ó, aqueles que me honram, honrarei. E aos que me desprezam serão desmerecidos. O que eu queria dizer hoje à noite, depois de tudo que eu falei? Coragem. Coragem para você mostrar sua identidade. Não é mostrou a identidade, não mostrou? No meio de uma sociedade sem Deus. Samuel mostrou a sua identidade. No meio de uma sociedade que dizia que tinha Deus. Mas eram hipócritas. Eram muito falsos. Viva aquilo que tu acredita. Tu acredita em Deus, né? Tu acredita que Deus existe. Viva isso. Tu acredita que Deus proverá. Viva isso, não faz meios ilícitos para ganhar dinheiro. Tu acredita que Deus te honra? Se você é solteiro e solteira aqui, e, mas pastor, eu já estou aí com 30 anos e não casei ainda, vou me atirar. Não te atira! Deus vai te dar um marido ou uma esposa. Se você se atira, você vai arrumar, sabe o quê? Tá bom. Deixa para lá, né? Mas uma coisa eu posso te antecipar, vai arrumar problema. Falar uma palavra mais bonitinha. Vai arrumar problema. Deus sabe como honrar aqueles que têm os valores do céu nos seus corações. Deus sabe. Deus sabe. Samuel, desde criança, entendeu isso. e nunca se dobrou ao convite dos filhos do pastor, que se criaram todos juntos, nunca se dobrou à pressão que recebia, dos, inclusive dos mais velhos, porque ele era o mais moço. Não te dobra, meu irmão. Nós, crentes, temos que se ajoelhar para Jesus. Aí nós nos dobramos, não queremos deixar nenhum pedacinho erguido, nos dobramos. Mas para o pecado não te dobra, porque o pecado vai destruir. Seja você agora, seja você pastor, como foi o Eli, né? Seja o filho do pastor, seja filho do Papa, não posso dizer, né? Porque ele não tem filho. Mas seja quem for, eu quero dizer, pegando todas as figuras religiosas. O filho do bispo, depende do bispo, só foi o bispo evangélico, né? Não interessa, saiu do caminho de Deus, os problemas virão. Seja você idoso, mais idoso, menos idoso, seja você jovem, fica no Senhor. Fica no Senhor. Deus sabe te honrar. Deus não esqueceu de ti, nem da tua oração. Tudo o que Deus espera é que você confie. Mesmo quando às vezes parece que Deus sumiu. Deus não está em cena, Ele está em cena. A gente não está enxergando. Ele está trabalhando, Ele está agindo. Amém, meus irmãos? Amém? Dá para ser crente nesse mundão? Dá. Simples não é. Simples não é. Porque nós estamos indo contra a correnteza. Uma vez eu li uma frase muito simples. Você sabe qual o peixe que vai correnteza abaixo? O peixe morto. Nós cristãos, se você está indo com esse mundão, com a correnteza geral, é porque está morto. Porque é normal do peixe nadar contra a correnteza. Esse é o usual dele. E nós cristãos somos diferentes. Nós temos uma conduta diferente, um comportamento diferente, uma fé diferente, um Deus diferente do que a sociedade tem. Quando a gente ouve notícias ruins, claro que isso não alegra ninguém. Porque eu tenho pena do mundo que está sofrendo, eu tenho pena. Você tem também compaixão das pessoas, de às vezes países inteiros que estão indo para a miséria. Miséria em todo sentido, financeira, miséria espiritual, miséria de confusão naquela sociedade, eu tenho pena. Mas eu entendo que só o Evangelho de Jesus vai mudar isso aí. Você tem alguma família que você sabe que está indo para a miséria? Ajuda essas pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Apesar do mundo ser contra nós, o mundo ser é contra a nossa fé, contra o nosso Deus, Deus amou o mundo. Nós precisamos mostrar o amor de Deus a quem está sofrendo. Precisamos ou não precisamos, irmãos? E muito. E muito. Coragem. Que Deus levante cada vez mais no nosso meio. Muitos noés. Muitos noés. Ou já tem aqui os noés. Tem ou não tem, irmãos? E que Deus levante muitos samuéis. Jovens. Agora eu vou falar dos jovens. Os noés somos nós aqui, tá? Mais dinossauro aí. Os noé. Tá bom? Tá bom, noé? Agora, os mais jovens aí, jovens, adolescentes, vamos chamar de 30 anos para baixo jovem, tá? Vamos ser bem generosos com eles, tá? Os jovens, firme. Os jovens samuéis, cheios como Samuel. A influência na volta é horrível. Olha para Deus. E você vai ver aonde Deus vai te levar. Você vai ver qual será o teu andar e o teu final. Qual e como será muito bom. Tem um louvor que os irmãos cantam aqui, lá no final da música diz, vai valer a pena, né? Eu já vi o Diógenes cantar. Lá no último dia, talvez você está em casa, morrendo, tranquilo, passando para o outro lado, e você olha a sua vida, seus 70, 80 anos, você vai olhar em 30 segundos, quem sabe. E você vai dizer, valeu a pena ser de Jesus todos esses anos. Valeu a pena. E vai valer mais a pena agora que eu estou atravessando para o outro lado. Valeu a pena. E o pessoal que viveu miseravelmente longe do Senhor, eles vão olhar para trás seus 70, 80 anos e vão dizer: não valeu a pena ter vindo ao mundo. Você sabia? Quanto mais velho fica uma pessoa sem Deus, pior ela fica. Pior. E um crente de verdade, quanto mais velho, mais maduro está. Mais maduro está. Valeu a pena. Eu estou no Senhor, quem não me conhece, eu estou no Senhor há 34 anos que eu me converti a Jesus. Eu já tenho 2/3 da minha vida convertido e 1/3 sem Jesus. 2/3 convertido. E eu posso dizer, não teve nada melhor do que andar com o Senhor esses 34 anos. Não teve nada melhor, sou um homem feliz, estou realizado, família, trabalho, estou tudo muito feliz, saúde, graças a Deus. Mas o maior de tudo isso está aqui dentro. A presença do Senhor na minha vida. Você pode também, quem sabe já convertido há 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos de fé. Todas as coisas materiais, todas passam. Eu não estou desprezando elas, mas temos que botar elas no lugar delas. É ou não é? É bom ter uma casa? É bom ter um carro? É. É bom ter um trabalho ótimo? É. Tudo é bom. Mas isso tem que ter o lugar deles. Cada coisa no seu lugar. E o Senhor sobre tudo isso. É muito bom ser de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você está numa sociedade cruel. Numa sociedade, vamos dizer assim, perversa. Numa sociedade sem Deus. É por isso que agora nós nos reforçamos aqui, fortalecemos nossa fé e vamos amanhã, hoje de noite, amanhã, vamos viver no meio da sociedade. E ali nós vamos ser luz. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, Senhor. Eu só vou ler para você o versículo principal, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Pense nessa frase por um momento. O jovem Samuel crescia em estatura, crescia no tamanho e no favor, na graça de Deus e diante dos homens. E de Noé foi dito que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas no meio das quais viviam. Eu te pergunto nessa noite, tua vida tem semelhança com a de Noé? No testemunho que ele tinha, um testemunho público. Tua vida tem semelhança com Samuel? Mesmo que todo mundo, a casa em que ele se criou, tinha religião, mas não tinha respeito por Deus. Mas ele manteve-se. Era uma criança. Depois era um adolescente. Depois era um jovem mais adulto. E ele manteve-se. Se Deus falou contigo hoje à noite, e você precisa tomar uma decisão diante de Deus, se o teu testemunho não está legal, se você não tem sido uma luz brilhante no meio da escuridão lá fora, então assuma algo com Deus. Deus, o Senhor falou comigo hoje à noite. Eu não quero cair no teu juízo, eu quero cair nas tuas graças, Senhor. Eu quero levar uma vida que te agrada. Então você pode dizer isso para Deus, diga para Deus. Você que está aqui de visita, eu vi que tinha alguns visitantes. Você que tem vindo as primeiras vezes, você que está aqui há muito tempo. Todos nós temos que estar constantemente revendo nossa vida. Muitas vezes sabemos os valores certos, mas enfraquecemos na nossa identidade pública. Se você errou numa área ou noutra, eu não estou pregando para te condenar. Eu estou pregando para você realinhar a sua vida, é para isso. Ainda dá tempo. Faça isso diante de Deus, chama o Senhor no teu coração. Se precisa confessar até algum pecado, Deus me perdoa, Deus. Aquilo que eu fiz, isso, aquilo outro. Pode dizer, o Senhor te ama. Você não está aqui para Ele te botar fora, não, pelo contrário. Temos a inspiração em Noé e em Samuel. É difícil naquela sociedade, lá era e hoje é. Mas Deus tem algo lindo para ti pela frente. Se você permanecer como aqueles dois, Noé e Samuel, Samuel e Noé. Nos abençoa com a tua presença, Senhor. Com o teu Espírito Santo em nós. Nossa carne, às vezes, tem inclinação para o mundo? Tem, a tua palavra diz isso. Nós não somos aqui super-homens e super-mulheres da fé. Temos tentações. Por isso o Espírito Santo nos ajuda. Pede para o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, a não ceder. Só a minha força não basta. Me ajuda, Espírito Santo. Pede, meu irmão. Alguns sentimentos interiores que ninguém sabe, mas Deus sabe. Pede-me, limpa, Senhor. Eu não quero me inclinar para o mal. Às vezes o mal chama, mas eu quero dizer não, em nome de Jesus. O teu reino é muito melhor, muito melhor. Conhecer o bem é muito melhor do que conhecer o mal. Mas o ser humano caiu na primeira armadilha. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que ninguém aqui seja como os filhos de Eli, que não tinham respeito pelo pai, não tinham respeito por Deus, não tinham respeito pelas moças, não tinham respeito nem por eles próprios. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma identidade clara, valores claros e uma posição clara. E aí nós vamos crescer em graça, vamos crescer no teu favor. Faz isso para todos nós. Faz isso para mim, Senhor. Você pode pedir isso também? Faz isso para mim também, Senhor. Eu quero crescer na graça. Eu quero andar perto de ti. E quero ser uma bênção por onde eu andar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. E amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. É muito bom ser de Jesus. É ou não é? Você pode confirmar comigo isso? É ou não é, irmãos? Por que eu não me converti antes? Parece que Samuel se converteu ali aos 2, 3 anos de idade, né? Eu me converti aos 17. Por que eu não me converti antes? Talvez quem se converteu aqui aos 20, aos 30, aos 40, a gente diz a mesma coisa, não é? Teria sido tão melhor. Evitado tantos problemas. Mas agora, uma vez convertido, vamos aproveitar ao máximo a nossa vida para ser um bom testemunho. É ou não é, meus irmãos? Tu nunca mais vai reclamar que lá onde tu trabalha só tem descrente. Vamos combinar isso? Vamos combinar? Noé? Noé estava no mundo não só da família dele. Os filhos eram crentes, a esposa, as noras. Mas o mundo inteiro era só Noé e a família. E se você fosse jovem, o jovem Samuel, e pudesse dizer para Deus, Deus, não tenho ninguém, os filhos do pastor, olha aí, Deus, os miseráveis ladrão. Samuel nunca reclamou, ele manteve-se ali com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. E Deus levantou aquele moço. Deus levantou. Quer ser útil no reino de Deus? Seja fiel. Ah, quando é que eu vou poder servir mais a Deus? Continua fiel. Tu vai ver a hora que Deus vai te levantar. É ou não é, meus irmãos? Eu estou com uma vontade de falar. Viu? Parece o Vini, às vezes, Vini. Aleluia, isso aí. Mas eu tenho certeza que o que eu falo abençoa a vida de vocês. Tenho certeza, porque quando eu estou falando, eu estou me abençoando, você sabia? Eu estou me abençoando. A sociedade não tem Deus, mas nós temos. E vamos levar Deus à sociedade. Não é criticar a sociedade só, é levar Deus a ela para fazer tudo para transformá-la. Se vamos alcançar muitos ou poucos, isso é outra coisa. Mas nós vamos levar Deus à sociedade. Amém? Vamos encerrar com esse? Nunca me deixou. Lindo esse hino. Então, sábado, 15h, se você tem liderado grupos na igreja, você tem sido parte de qualquer segmento da liderança, venha. Eu já estou com a palavra de Deus pronta para sábado à tarde, sábado à noite. Domingo vai ser uma sequência dessa palavra aqui, domingo de manhã e de noite. Vou pegar um outro personagem, mas o rumo é o mesmo. Para nós fortalecer a nossa fé, porque a guerra lá fora é grande. Ah, não, irmãos? É grande. Nós temos que estar bem forte para ir ao mundo.